You just close the door and leave the world behind. But go, you walk away. looking up enough to burn. Dormant, dark and beautiful. Northern looks incredible. Even the snow is wonderful when you're with Randy. Scandinavian girl. Finlands, finest, foxiest, Great Danes, also radiant. They really know what your ways to please them and talk about Norwegians. Make love like pneumonia, Iceland still a mystery. Me and the boys wanna be to break every mountain, scraping sky. Lakes reflecting fair. Sunshine through the night. But nothing will compare. Just Estamos na web rádio Mental Morfose. Este é o Riff Service e eu sou o One. E nas próximas 2 horas vamos ter um programa com novidades de 2016. Vai ser o 6º programa este ano com novidades de 2016. E vamos iniciá-lo com um nome conhecido. Vamos iniciar com Michael Sweet, que em 2016 lança o seu 7º álbum. E Michael Sweet é o vocalista e guitarrista do Stryper, mas já tem uma prolífica carreira a solo. E em 2016 lança o álbum One Sided War. Para vocês, Michael Sweet, One Way Up. Michael Sweet, ficamos com outro nome conhecido do hard rock dos Estados Unidos da América. Ficamos com Mitch Malloy e a música Speak of the Devil, música lançada no 8º álbum de estúdio do vocalista e guitarrista, o álbum Making Noise. E terminamos esta primeira sequência com o velhinho, com o clássico Meat Loaf, que ficou aqui com a música Train of Love, música retirada do 13º álbum que ele lança na sua carreira, o álbum Braver Than We Are. E este álbum conta com a participação do companheiro de maior sucesso de Meat Loaf, conta com Jim Steinman. E vamos agora para uma nova sequência. E se na primeira sequência tivemos nomes mais clássicos, na segunda vamos ter nomes mais recentes. vamos ter três bandas que lançam o seu primeiro álbum em 2016 e vamos ter um som mais hard rock melódico. E vamos iniciar com os suecos Cruz. Para vocês, Cruz, Straight From My Heart. The tide of love, wishing you were here with me, 'cause memory's not enough. I wear my mask in silence, pretending I'm alright. If you could see, then you would be here standing by my side. It may hard to believe that in your eyes I can see something sacred and I love to believe. Don't you know that I love you and I mean it? Can't you see it in my eyes? Please believe me when I say this, and I swear it ain't no lie. From this moment on, till death do us part, I will love you from my heart. Every single hour of every single day, I'm waiting for the words to heal and take these tears away. I guess there is a reason and a way to make things right. Now you should know I'll always be there standing by your side. It may hard to believe that in your eyes I can see something sacred and I love to believe. I say this, I swear it ain't no lie. From the moment on, till death do us part, I will love you straight from my heart. There will be times when darkness fills our eyes. There will be times we can't leave the past behind. Up every time, everything will matter, 'cause the only thing she needs is to tell her that I'm sorry, sorry as can be. Does she know that I love her and I mean it? Can't you see it in my eyes? Will she believe me when I say this? I'll give it one more try. Don't you know that I love you and I mean it? Can't you see it in my eyes? Please believe me when I say this, and I swear it ain't no lie. From this moment on, till death do us part, I will love you. Don't you know that I love you and I coming back. e após Cruz ficamos com os finlandeses King Company e ficamos com a música Coming Back to Life, música retirada do álbum One for the Road. E terminamos esta sequência com os suecos Palace e a música Young, Wild, Free, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Master of the Universe. E vamos agora para uma nova sequência e vamos continuar com bandas mais recentes e mais underground, mas com um som mais moderno e mais pesado. E vamos iniciar esta próxima sequência com os franceses Dog and Style, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Pubs Calling. Para vocês, Dog and Style, Pretty Fly. We'll be right back. mother. Após Dog and Style, ficamos com os suecos Guns of Glory e ficamos com a música Bad Boy Reputation, retirada do segundo álbum da banda, o álbum Strafing Run. E terminamos esta sequência com os espanhóis Junker e a música Want No Fight, música retirada do primeiro álbum da banda, o álbum Blood and Toil. E vamos agora para uma nova sequência. E vamos ter nomes famosos nesta sequência. Vamos iniciá-la com um projeto novo, mas que é liderado pelo vocalista Goran Edman. Estou a falar-vos do projeto Cry of Dawn. E este projeto é um dos melhores projetos de hard rock melódico lançados em 2016. O álbum é o homónimo Cry of Dawn. E para vocês vai ficar a música Tell It to My Heart. Para vocês, Cry of Dawn, Tell It to My Heart. All those twinkling lights away from paradise, another scene we never won. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após Cry of Dawn, ficamos com Staikito, Sparks Will Fly. Música retirada do 6º álbum de estúdio da banda, o álbum Reach. E vamos agora, novamente, para uma sequência com um som mais pesado e mais moderno. E vamos iniciá-la com os norte-americanos Seven, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Here to Stay. Para vocês, Seven, We Got That Rock. We após Seven, ficamos com os também norte-americanos Blindside Thunder. E ficamos com a música Hang On, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Unchained. E terminamos esta sequência com os australianos Buffalo Crowes. E ficamos com a música Ashes to Ashes, música retirada do quarto álbum da banda, o álbum Bavonic Empire. E vamos agora para uma nova sequência. E na próxima sequência vamos ter três nomes que são conhecidos e que têm uma abordagem um pouco diferente na sua carreira. Vamos iniciar a sequência com Hartman, projeto solo do vocalista e também guitarrista Oliver Hartman, que fez parte dos Advance e participou em álbuns do Zed Guy, Rhapsody, Hammerfall e também nas óperas rock Génios, Aina e Avantasia. Hartman, em 2016, lança o seu quinto álbum de estúdio da sua carreira a solo, o álbum Shadows and Silhouettes. Para vocês, Hartman, High on You. E após Hartman, ficamos com Kai Hansen and Friends e ficamos com a música Burning Bridges, música retirada do primeiro álbum solo de Kai Hansen, o álbum 30, Three Decades in Metal. E quem é Kai Hansen? Kai Hansen é só membro fundador de duas das mais importantes bandas de power metal que existem na Europa, os Halloween e os Gamma Ray. É também membro dos Unisonic. E quem são os amigos de Kai Hansen? Os amigos de Kai Hansen são Ralph Shippers, Pete Sialk, Michael Kiska, Dee Snider, Tobias Sammet, Hike Freeze, entre muitos, muitos outros. E a música Burning Bridges contou com a participação de Hike Freeze dos Dark Age. E terminamos esta sequência com os The Dead Daisies e a música Song and a Prayer, música retirada do terceiro álbum deste supergrupo, o álbum Make Some Noise. E quem são os The Dead Daisies? Atualmente, os The Dead Daisies são Brian Tichy, David Lowy, Doug Aldrich, John Karabi e Marco Mendoza. E vamos agora para uma nova sequência com um som bastante clássico. Vamos iniciá-la com os Airburn, com os australianos Airburn, que em 2016 lançam o seu quinto álbum, o álbum Breaking Out of Hell. E esta banda, iniciada em 2003, consegue ter uma carreira consolidada em 2016. Para vocês, Airburn, Thin the Blood. Yeah. Estamos na web rádio Mental Morfose e este é o Riff Service. E após os novatos Airborne, ficamos com os clássicos de Choir Boys, banda que já tem mais de 30 anos na estrada. Apesar disso, esta banda apenas lançou o seu nono álbum em 2016, o álbum Twisted Love. E deste álbum ficamos com a música Life's a Bitch. E vamos agora para uma nova sequência, e vai ser uma sequência dedicada a duas bandas super clássicas, a duas bandas que conseguiram unir com muita maestria o hard rock e o rock progressivo nos anos 70. E vamos iniciar com os clássicos norte-americanos Kansas, que em 2016 lançam o seu 15º álbum de originais, o álbum The Prelude Implicit. E atualmente na banda Kansas apenas existem dois membros originais da banda, o guitarrista Rich Williams e o baterista Phil Ehart. E para vocês, Kansas, Crowded Isolation. após Kansas ficamos com Cactus, Black Dawn. E os Cactus são uma banda dos Estados Unidos da América que surgiu em 1969 e na atualidade contam com um único membro da banda original, o baterista Carmine Appice. E em 2016 esta banda de hard rock, prog rock, lançou o seu sexto álbum, o álbum Black Dawn. E vamos agora para uma nova sequência. Vai ser novamente uma sequência com som variado, mas que conta com três bandas relativamente recentes e muito underground. Para iniciá-la, temos norte-americanos Purple Heart, que em 2016 lançam o seu primeiro álbum, o álbum Purple Heart. Para vocês, Purple Heart, When the Dead Are Alive. We'll be right back. Now we didn't care for anything else. We're still in love. Now it's you. e após Purple Heart ficamos com os australianos do Radio Sun e ficamos com a música Baby Blue, música retirada do terceiro álbum da banda, o álbum Outside Looking In. E este álbum foi misturado e produzido por Paul Lane, ex-vocalista dos Danger Danger e atual vocalista dos Defiant. E Paul Lane também participa na música Wink and Smile, cantando em coro com o vocalista dos The Radio Sun. E terminamos esta sequência com os franceses Raquel Trax e ficamos com a música Lady Got a Gun, música retirada do segundo álbum da banda, o álbum Dirty Dolls. E vamos agora para uma nova sequência, a penúltima sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a dois nomes que podem ser ligados ao virtuosismo. Vamos iniciá-la com o projeto E19, projeto de Gary Shoot, que aqui grava todos os instrumentos e todos os vocais deste álbum, o quarto álbum que ele lança sob esta designação, o álbum All's War in Love and Fair. E do Zé 19 vamos ficar com a música One Night of Your Love. Para vocês e de Gary Shoot, E19, One Night of Your Love. Baby, what you doing tonight? Come on over, após E19 ficamos com Andy Timmons, Welcome Home, música retirada do 11º álbum do ex-guitarrista dos Danger Danger, o álbum Theme from a Perfect World. E vamos agora para a última sequência do nosso Riff Service, e vai ser uma sequência dedicada a lançamentos ao vivo, e vamos iniciar com os texanos ZZ Top, que em 2016 lançam o álbum Greatest Hits Around the World. E este álbum ao vivo foi gravado em 13 cidades diferentes, e a música que aqui vos apresento foi gravada precisamente no Texas, em Dallas. Para vocês, ZZ Top, La Grange. Thank you. é com os suecos Crazy Licks que finalizamos o Riff Service de hoje. Iniciamos esta última sequência com os texanos ZZ Top. Seguiu-se Joe Bonamassa, Born Under a Bad Sign, música retirada do álbum Live at the Greek Theatre, álbum gravado em 2015 em Los Angeles, e a música Born Under a Bad Sign é um original de Albert King. E terminamos com Crazy Licks, Road to Babylon, música retirada do álbum Sound of the Live Minority, música gravada no festival Bang Your Head em 2015. E é com Crazy Licks que me despeço do Riff Service de hoje. Desejo-vos a todos uma ótima semana e deixo-vos um forte abraço. Estamos na web rádio Mental Morfose, este é o Riff Service e eu sou o One. Rock on! Time now, time then. Thank you kindly. Ladies and gentlemen, boys and girls, and those of you in between.